Na calada ela vem, vem, vem, vem. O que fazer quando a fortaleza tremeu? A lágrima de um homem vai cair. Aí, não era um bom dia pra piada. Má notícia em casa e treta com a namorada. Zica danada daquelas que vem do nada. Chega sem avisar e acaba com camarada. Cabisbaixo, pensativo. Como se procurasse no chão um motivo que ocupasse o espaço de onde roubaram a brisa. A vida quando quer bater não alisa. Se perguntarem se eu tô bem procurando meu nirvana como Kurt Cobain. Mas nem tanto, no meu canto, confesso, liberto. Deixo extravasar o excesso, sem tempo pra derramar lamentação. Me esperam lá pra que eu seja a graça da situação. A profissão não me permite ser triste, afinal é pra alegrar que o palhaço existe mais. Não tento entender o porquê, nem porquê. Na alegria ou tristeza, ela vem sorrateira. Vai cair. Amiga e traiçoeira. A lágrima vem pra me livrar do mal, desafogar meu mundo sem paz. Milhares de ouvidos e olhares me esperam lá fora. O produtor me acelera dizendo é agora. Meu coração se acelera, eu penso e agora? Pra ajudar ouço o barulho, a chuva piora. Olho ao redor pra saber quem tá comigo nessa. Qual deles se interessa em saber como é que eu tô? Teve quem desertou, alguns por minha culpa. Mas é aqui que eu tô e hoje não vai ter desculpa. Quero calar quem não me quis por aqui e faz de tudo pra pagar o que eu já fiz por aqui. Todos tão críticos, não me dão um mínimo de crédito. Na real todos tão cínicos. Querem minha queda, mas não terão nada além de ouvir meu nome aclamado em ovação. E são esses momentos que aliviam o karma entre o perfume das rosas e a mira da arma de quem? Não tento entender o porquê, nem porquê. Na alegria ou tristeza, ela vem sorrateira. Vai cair. Amiga e traiçoeira. A lágrima vem pra me livrar do mal, desafogar. Pergunto pra ele onde é que ela foi. Ele diz que ela disse que já voltava. Ele trava, fica mudo. Pergunto o que foi, ele não diz uma palavra. Tudo muda quando ela não tá presente. Ele pensa na visita mais recente. Por que será que ela tem que partir? Sempre sem avisar e ele nem pode se despedir. Mas quando ela aparece é intenso. Cheiro de paixão se mistura ao de incenso. Varam madrugadas, ritmo frenético. Um quadro atípico, até poético. E eu só registro, não posso interferir. Mas dá pra sentir de longe, é amor, certeza. A beleza da relação, do dom e da inspiração faz chorar. E quem conhece sabe que não é fraqueza. Mas não tento entender o porquê, nem porquê. Vai cair. Amiga e traiçoeira. A lágrima vem pra me livrar do mal, desafogar meu mundo sem paz. A lágrima cabe em um olho e peço uma tonelada. A lágrima tem sabor de mar, clara e salgada. A lágrima molha a medalha de um vencedor. A lágrima diz comigo, não chora. Tá bom, falou.